Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Floresta Encantada, programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, kraut rock, música cósmica e muito mais. Esta semana o arranque da Floresta Encantada, dedicado a John Mayle, homem influente do blues britânico, um dos seus impulsionadores, pioneiro do blues britânico, deixou-nos aos 90 anos neste início de semana. Ele que até há bem pouco tempo andava em digressão, o que fazia dele um dos músicos mais velhos ainda em atividade, tinha 90 anos. Ele que fundou os Blues Breakers em inícios dos anos 60, um veículo para muitos nomes que associamos depois a outros projetos. Desde logo os Blues Breakers acolheram músicos como Eric Clapton, Também Peter Green, que iria depois fazer parte dos Fleetwood Mac, assim como o baixista dos Fleetwood Mac, John McVie, também passou por lá. Mick Taylor, que integrou mais tarde os Rolling Stones. Jack Bruce, que em parceria com Eric Clapton e Ginger Baker iriam fundar depois os Cream. Também Ansley Dunbar, que foi baterista de Frank Zappa, entre muitos outros músicos. Deixou um legado gigantesco e de grande inspiração no som britânico, e por isso mesmo a Floresta Encantada a prestar-lhe homenagem. Estivemos em 1966 com a faixa All Your Love e mais uma para John Mayall, ele que, enfim, tocava muitos instrumentos, era guitarrista, também teclista, tocava harmónica e cantava. Deixou-nos aos 90 anos e está a ser celebrado hoje então aqui na Floresta Encantada, ele que é apelidado como o padrinho do blues britânico. Mais uma então, Little Girl, é John Mayall na Floresta Encantada. We'll be right back. Primeiro, na Floresta Encantada, viagem até 1966, quando John Mayall e os Blues Breakers, homenagem da Floresta Encantada ao padrinho do blues britânico, deixou-nos aos 90 anos e por isso mesmo passar também por aqui na Floresta Encantada duas músicas, All Your Love e Little Girl. E entretanto, os Vanilla Fudge, a banda norte-americana de Nova York, que ficou muito conhecida com a sua versão para as Supremes e o Keep Me Hanging On, aqui viagem até 1969, até ao registro Near the Beginning, com o tema Shotgun, um tema hard, pesado e que demonstra bem a sonoridade de Vanilla Fudge, mais próximos de um rock mais cheio e com mais distorção e mais pesado. Um ano antes, em 1968, saía o terceiro álbum dos Vanilla Fudge, Renaissance, um álbum bem mais psicadélico, com outro género de texturas. As guitarras estavam lá presentes, mas os Vanilla Fudge a viajarem por outros horizontes. Vamos escutar uma das músicas deste terceiro disco de Vanilla Fudge, um registro bem mais psicadélico. Fica a faixa The Sky Cried When I Was a Boy. São os Vanilla Fudge em 1968. Warn me, the world was never there. Imagine I'm in heaven, but it is a hell. Sun is drying out my brain, but smiling's connections are my pain. Floresta Encantada, esta semana com sons mais pesados do rock dos anos 60 e 70. Primeiro com dose dupla de Vanilla Fudge, primeiro Shotgun de 1969 e depois, um ano antes, em 1968, The Sky Cried When I Was a Boy. É uma música do terceiro disco de Vanilla Fudge, Renaissance, de 1968. Entretanto, estivemos com os Scorpions, eles mesmo, a banda alemã a passar na Floresta Encantada. Estivemos no disco de estreia, lançado em 1972, Lonesome Crow, e é uma produção de Conrad Planck, ou Conny Planck, como era mais conhecido, um nome muito associado a muitas bandas, à produção de muitas bandas dos anos 70, dos Kraftwerk aos Noi, por exemplo, um nome fundamental para se perceber a música cósmica à base de sintetizadores e também de música muito repetitiva que saía da Alemanha nos anos 70. A início de carreira, os Scorpions contaram precisamente com a produção de Conrad Planck. Escutámos a faixa I'm Going Mad, é uma das melhores deste primeiro álbum de Scorpions, Lonesome Crow, de 1972. E vamos continuar pela Alemanha, agora com os Epitaph, uma banda associada ao hard rock dos anos 70 e mais tarde heavy metal. Os Epitaph, uma banda sediada em Dortmund, nasceu em 1969, mas com músicos que vinham das ilhas britânicas, como o cantor e guitarrista Cliff Jackson ou o baterista James McLivery, mas contaram com músicos alemães e assinaram depois um contrato com a Polydor, isto depois de terem feito digressões, por exemplo, com Black Sabbath ou Yes. E em 1978 chega o disco de estreia homónimo que conduziu os Epitaph a muitos palcos. Eles que fazem um rock pesado, com pitada de rock progressivo também, e mais à frente na carreira iriam incluir também elementos de jazz. Os Epitaph, uma das mais celebradas bandas de um som mais pesado a sair da Alemanha, a passar agora na Floresta Encantada, e desse primeiro disco homónimo de 71 fica a faixa Early Morning, agora na Floresta Encantada, os Epitaph. Thank you. Floresta Encantada, esta semana os Druidas a receberem na sua floresta sons mais pesados de bandas dos anos 60 e 70, como é o caso das bandas que passaram por aqui nos últimos minutos. Primeiro estivemos com os Epitaph, banda alemã, em 1971, com o tema Early Morning, e entretanto os Nazareth, um nome que é sinónimo de hard rock, também de heavy metal, mas estivemos no início de carreira dos Nazareth em 1971 com o álbum homónimo para a banda escocesa, muito inspirada no seu início pelos Beatles ou Rolling Stones. Acabou por fazer depois digressões a início de carreira, por exemplo, com os Deep Purple, e o seu som foi ficando cada vez mais pesado, mais estridente, desde logo a voz cada vez mais aguda e estridente. Mas não é bem o caso ainda no álbum de estreia, com os Nazareth a procurarem o seu som, apesar de já terem as guitarras intensas e com distorção e pesadas. Escutámos a faixa Empty Arms, Empty Heart, disco de estreia de Nazareth, saiu em 1971. E agora viajamos para o outro lado do mundo. Vamos até à Austrália. A banda chama-se Piranha. É uma banda muito inspirada pelo som de Santana, que chegava de São Francisco. É um grupo formado em 1970. Lançaram apenas dois discos. Os Piranha acabaram em 1974, mas deixam um som influenciado pelas texturas do rock de inspiração latina, como é o caso de Santana, e já lá iremos a Santana, não se escapa hoje na Floresta Encantada, mas fica para descobrir. É uma banda que saía pela editora Harvest, por onde saíam, por exemplo, discos de Pink Floyd. Os Piranha, banda australiana, para escutar agora na Floresta Encantada, fica o tema It Comes Again, Move to the Country. Os Piranha, banda australiana, que tem muito aqui de Santana, para ouvir agora na Floresta Encantada. We got to stop it. A Floresta Encantada, não uma, mas duas músicas deste grupo australiano, Obscuro, lançou apenas dois álbuns, chamam-se Piranha, vem da Austrália, mas com um som a lembrar muito o som de Santana, por exemplo, aquele som em que havia a fusão do rock and roll e do psicadelismo com influências da música latina. Os Piranha, no segundo disco, lançado em 1972, simplesmente Piranha 2, e duas faixas desse segundo e último disco de Piranha, a banda terminou em 1974. Estivemos com Here It Comes Again, Again, Move to the Country, e agora Then Came the Light. E já falávamos aqui dele, de Santana, e dessa inspiração que foi para este grupo australiano, e de certeza para muitos outros, inspiração que ainda hoje se sente na música popular, a música de Santana. Viajamos até 1971, até ao terceiro disco dos Santana, quando ainda era uma banda e não apenas o seu guitarrista Carlos Santana. Santana 3 é de lá a faixa que vamos escutar agora. Jungle Strut é a música também que encerra a Floresta Encantada desta semana, com o nome mais conhecido, Santana, no disco Santana 3, lançado em 1971. Até para a semana. We'll be right back.